A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Matinhas, as melhores quinquilharias. E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Já que esse podcast tem a intenção de comover corações e mentes nostálgicos, nós nos vemos também no direito de vir e mexe ali fazer alguma análise antropológica. E um tema que muitas vezes é levantado pela audiência remelenta e saudosa aqui do Agente 86 é de quando o nosso futebol ele era absoluto ali nas décadas passadas, né? E que hoje em dia virou apenas um produtinho dos mais mequetrefes ali vendido pela Rede Globo. E quem aí teve a oportunidade de ver a seleção de 82, com certeza hoje prefere assistir o programa do Ratinho do que ter que ver o timeco aí do Mano Menezes, né, Val? É verdade. Os clubes de futebol também, 20, 30 anos passados, eram verdadeiros esquadrões. E que guri ali não colecionou aqueles futebol cards, que era do chiclete de bola ping-pong, que era bacanão, eles eram chicletes grandes. Mas eu nem ligava pro chiclete, queria mesmo eram os cartões que vinham atrás ali, com fotos de jogadores e os seus históricos. E naquela época, os times ainda mantinham jogadores por muito tempo, então eles viravam ídolos, né? Era normal os moleques aí na rua que iam jogar bola se autodenominavam. Ah, eu, por exemplo, como palmeirense, ah, eu era o Jorginho, ou era Beto Fuscão. O Beto Fuscão, o Baltazar, o artilheiro de Deus, era um também que eu curtia. Demi Daguinho. Pra completar ali o raciocínio quanto à análise antropológica, eu acho que essa queda no nível do futebol brasileiro tem muito a ver justamente com o fim dessas peladas na rua. Porque ali surgiam muitos craques, né, jogando bola no meio fio ali. Muitos atropelados. Mas a culpa, eu acho que hoje, é por conta da ascensão econômica das famílias. E Walter, conclua comigo. Porque naquele tempo, quase ninguém tinha carro, muitos poucos carros circulavam pelas ruas. Isso. Estas eram mais tranquilas e hoje elas estão entupidas de carros, tirando o espaço da molecada. Esses migraram para o PlayStation e o Brasil que parou de produzir seus craques de rua para gerar apenas os mini nerds ali que nunca sujaram suas canelas em uma água parada de sarjeta. E nunca viram uma bunda de uma mulher nua também. e também não arrancaram a tampa do dedão do pé. Ô, Walter, eu sei que você foi menos de rua que eu, mas eu tenho certeza que mesmo sendo o último a ser escolhido ali do time, você bateu as suas peladas, né? Até batia, assim, mas era uma questão de engenharia social, né? Pra eu tentar ali fazer parte de um grupo qualquer. E quando juntava, Alexandre, ali dois moleques que iam escolher os times, eu já via o pânico na cara deles, né? Pois os escolhidos ali já iam chegando no fim e eles sabiam que um deles ia ter que me escolher, né? Daí os caras vinham e me davam as coordenadas do que fazer. Que eu deveria chutar a bola ali pra qualquer lado, não deveria tentar em nenhuma hipótese, né? Uma ação com a bola. Isso é óbvio se a bola chegasse em mim, o que geralmente nunca ocorria, pois ninguém tocava a porcaria da bola. Mas eu sempre jogava por um fator, né? Eu era o dono da bola, eu tinha uma bola que chute. Você falou que o excesso de carros, que hoje tem acabado com os craques, e eu concordo. Naquela época, na minha rua, mal passava uma variante. A rua era só nossa. Putz, verdade, cara. Bons tempos. E o futebol de rua, ele tinha suas próprias regras, né? Os times podiam variar ali de 2 contra 2, 3 contra 3, 8 contra 8. E às vezes, se um time tinha um jogador melhorzinho, ou algum moleque era muito maior, muito mais velho, aí os times poderiam ser 4 contra 2, 5 contra 3, 1 contra 3 e por aí vai. As traves eram feitas com pedras, né? Sim. Ou alguns tijolos. Ou chinelos. Isso, às vezes algumas havaianas também faziam as traves. A medida geralmente eram 5 passos de alguém que tinha um pé maior, ou 7 passos para os pés normais. Geralmente todo mundo descalço, né? Sim. Daí que saía as tampas dos dedos. Exato. A guia era o limite para a lateral. Isso para ruas asfaltadas, né? As ruas sem pavimentos tinha como limite geralmente os muros das casas. Ou linhas imaginárias. Exato. Né? O lateral poderia ser batido para um parceiro, normalmente como é no futebol, ou poderia se sair jogando sozinho no famoso mata no peito e sai jogando. Você lembra de umas bolas de plástico que às vezes murchava? Sim. E eu acho que dava-se preferência de jogar com a bola murcha. Sim, mesmo. Era melhor, acho que era pra, não era pra espirrar, não quicava, né? Tanto, exato. Sim, exatamente. Não existia juiz, né? E mesmo assim as coisas fluíam. Às vezes uma falta acabava em pancadaria, né? Mas tudo se resolvia. A duração geralmente era do famoso vira 5, acaba 10. Isso não tivesse um time de próximo, porque se tivesse, prevalecia aquele famoso 10 minutos ou 2 gols. Quando se tinha um relógio para contabilizar o tempo. É. Com a bola em jogo, só se parava a partida caso fosse passar alguma pessoa na rua, né? Daí a gente mostrava certa educação ali. Ou algum carro, né? E o maluco, daí cada jogador tinha que parar exatamente no ponto que a partida parou ali. Aí ficava congelado. Ah, você parou ali. Não, você ali. E às vezes quando não tinha preocupação de se parar o jogo, tinha uma brincadeira dentro do jogo, que era quando o carro tava passando, você dá um chute pra que a bola passasse por debaixo do isso. carro sem ser explodido pelas rodas do mesmo. Eu lembro que em algumas ruas, os moleques produziam umas traves com canos de PVC, você lembra disso, verdade, Alexandre? Verdade, cara, aí já era mais profício. Exato, porque dava um limite de altura, né, pros gols. Porque as traves de pedra, de chinelo, né, quando alguém chutasse para o gol, uma bola que não fosse rasteira, criava-se ali um problema, né, pra decidir que altura que a bola tinha entrado, né, se o gol seria validado mesmo, ou não. É mesmo, isso era um problema. E o ouvinte José Alexandre disse que na rua dele era proibido alguém jogar calçado. E quando alguém dava uma topada e arrancava a tampa do dedão, o santo remédio para estancar o sangue era urina. A gente já falou nisso, já, né? Verdade. No 86. É. E esse mijo não poderia ser do contundido. Veja você. E segundo o e-mail do nosso ouvinte, Alexandre, havia na rua dele um moleque que não tinha uma perna e não jogava. E ele era apenas o médico. Alguém se dilacerava e ele mijava no ferimento. Falou que é o saudoso Dr. Vantuí, o Peneta. Imagina ele correndo pra socorrer. Pra socorrer. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Ouvinte Marcos Aparecido nos contou por e-mail, abre aspas. Na minha rua tinha uma garota que parecia o Satanás com a bola nos pés. Se chamava Mariana e jogava muito, a ponto de humilhar todos os demais garotos. Certa vez um brutamonte chamado Marcola, não é quem vocês estão pensando, desafiou a garota a dar-lhe 3 sainhas. Disse que caso ela conseguisse, ele pagaria geladinho para a molecada toda. Não deu outra. Em 2 minutos, ele já era o maior motivo de chacota da rua e já tinha levado 2 canetas humilhantes. A molecada gritava feliz que se aproximava um geladinho gratuito, urrando de delírio. O grandão vermelho, não sabia se de vergonha ou de raiva, foi se enfurecendo mais. E na terceira bola entre as pernas que recebeu, perdeu a cabeça e aplicou uma voadora na moça, Alexandre. Marcola, ele falou que não é que a gente tá pensando. Eu acho que é, cara. Mas ela que de tão ágil era, conseguiu escapar. Pior, foi ela para cima do cara e começou uma série de golpes ninja que o levaram ao chão. Ela simplesmente espolou o cara. Claro que ficamos todos sem geladinho, mas Marcola ficou meses sem aparecer na rua e nunca mais jogou conosco. Olha. Mariana tentou a sorte em um time de futebol feminino chamado Radar, mas nunca mais ouvimos falar dela. A pessoa, cara. Todo lado do Marcola aí, cara. Uma vez também eu devia ter uns 13 e fui humilhado pra um moleque de 5. Você deu uma sapatada aí. Aí no meu sangue ferveu, baixou o animal. Pessoal, Facebook, estão ligados, né? A gente em 86, a gente sempre dá umas dicas de que episódios vão rolar e tal. E daí você depois manda um e-mail para o falecom@agente86, se tiver uma história relativa a cada um desses assuntos. Toda segunda e quinta-feira a gente tem um episódio novo. Bom, quem deu a dica de futebol de rua foi uma série de ouvintes aí, dentre eles o Edilson Farias, o Alberto Santiago, o Alexandre também falou, o Renato Bradock e entre outros. Sintam-se representados aí no futebol de rua. Eu joguei muito futebol de rua e eu tenho algumas fotos toscas em casa das minhas canelas sujas de barro, assim, sabe? Tem. Você não postou no Dia das Crianças? Com a canela suja, boa ideia. E meu pai, coitado, meu pai sempre, eu ventilava a possibilidade de ser alguma coisa na vida, ele tentava. Eu comecei a desenhar, ele foi lá, quis me botar numa escola de desenho, aí não deu em nada, aí a datilografia também não deu em nada. E no futebol não foi diferente, né? Quando meu pai veio jogando, obviamente foi lá e comprou uma bola de capotão. Você disse que tem uma que chute, né? Eu lembro da bola que chute. Tive uma que chute. A minha, não lembro a marca, mas eu lembro que as bolas tinham um número. Eu acho que a numeração maior era 5, que era uma profissa. E eu ganhei uma bola dessas e eu fiquei encebando em casa. Eu não descia com aquela bola pra rua de jeito maneira, cara. Era minha e tal, não queria esfolar. Mas num certo dia, óbvio, quis me mostrar pra molecada e desci com a minha bola número 5. E ali a gente começou a partida e tal. Das primeiras bicudas, que a bola correu mais pra longe, assim. Tinha uma viela perto de casa, a bola ameaçou correr pra aquela viela. E tava passando tipo uma gangue dos caras maus, assim, sabe? Os caras pegaram a bola, começaram a dar uma petecada. E eu falei, ah, beleza, tal, né? Os caras já vão me devolver. E eu comecei a ficar com medo, porque os caras ficaram jogando entre eles ali nada. E a gente, sei lá, uma molecada de 11, 12, né, cara? E aqueles caras de 16, 18 anos lá. Aí eu falei, ô amigão, joga a bola aí, né, cara? Cara, pera aí, moleque, já vou jogar. Aí, ô, tá bom. Aí um dos moleques que estavam jogando bola comigo falou assim, ô filha da puta, joga logo. O cara falou, ah é? Vou levar pra mim. E levou a bola.